és o Deus que cria com poder os céus e a terra formou. Mesmo em meio à dor, tua voz eu ouço, promessas de vida, o teu amor não falhou. Pois tu diz ainda se comprarão casas e campos nesta terra, eu restaurarei. Eu sou o Deus que faz o impossível. Meu povo eu trarei e com ele sempre estarei. Vejo os valados, mas não temerei. A cidade em ruínas, tu a levantarás. E mesmo em cativeiro, a esperança renasce. O teu temor em meu coração sempre estará. Pois tu diz ainda se comprarão casas e campos nesta terra, eu restaurarei. Eu sou o Deus que faz o impossível. Meu povo eu trarei e com ele sempre estarei. Tu diz ainda se comprarão casas e campos nesta terra, eu restaurarei. Eu sou o Deus que faz o impossível. Meu povo eu trarei e com ele sempre estarei. Português e worship, acoustic guitar.